Torre, o Eco Delta Fox, muito bom dia. Bom dia, Delta Fox, da presente, prossegue final da 17, aguardando autorização de pouso. Que faz? Final da 17, aguardando autorização, Delta Fox. Ocean Air 6312, final 10. Chile 6312, bom dia. Continuei na aproximação, aguardando a autorização de pouso. Informação da nave pousando na pista auxiliar, não vai ter feito. Certo, aguardar. Eco Delta Fox avistado, 1020, pouso autorizado, pista 17, vento no 50 graus, 9 nós. Pouso 17, Eco Delta Fox. Chile 6312, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 8 nós. Pouso 1-0, Oceaná. Eco Delta Fox, solo aos 1-5, confirme, 4-5. Confirma aqui, vai deixar. Estacionar, frequência livre, bom dia. 2796, ataque sua Índia. 2796, já é manter o 90. Nem mantendo o 90, Zulu 2796. Chile 6312, solos 16, direito a 1, 2, 1, decimal 1 no solo. Gente, o 6312 reporta que após o pouso atropelou um pássaro aí. Provavelmente deve estar ali na pista. Gente, foi próximo a Delta, é isso? A Delta é lá atrás, né? É, a Delta é a primeira, a direita. Foi entre a primeira e a segunda? Foi, então logo que o nariz tocou, logo que a biqueira tocou no chão. Foi 796, mantém a cabeceira no zero devido ao reporte de colisão com pássaros. Como pediu o máximo de inspeção. Escutei, meu amigo, fazer o seu esperar. Azul 279, mantém a cabeceira, alguns minutos. Foi um reporte de colisão com o passo de aeronave que acabou de pousar da Avianca. Vamos só pedir uma inspeção só para a segurança. Sim, já mantém o alinhado Azul 279. Papa Romeu Hotel 7 Sierra. Papa Romeu Hotel 7 Sierra, da presente, utilizando curva da esquerda, base pela direita, pistão 17. Reporte girando base, ficou até sinal 17, Hotel 7 Sierra. Vai reportar de base para o sinal Sierra. Mais o 2796, decolagem autorizada, pistão 0, vento 1.40 graus, 9 nós. Vai autorizada do 2796. Charles Leclerc, vai descendo fase para o final, baixado para a base do nosso set. Hotel Juliette é autorizado o pouso, cabeceiro 97, o vento 140 graus, 9 nós. Certo. 2796-823-1980, uma boa viagem. 970, boa, 2796. Solos 24, pátio 4, estacionado, frequência livre, bom dia. Salvador, bom dia, até 3304, na final da 10. Já 3304, bom dia. Ajuste no 020. Avistado, uso autorizado, pistão 90, vento 170 graus, 8 nós. Autorizado pouso na 10, até 3304. passo solo os 29, liga direito, chame só um 211. Com 211, 3304. Autorizado, chame táxi, escrito a saída, até o bom dia. Coluna 095 alinhada, decolagem autorizada, pista na 0, ventou no 40 graus, 9 mais. Livre da colagem, 095. Decolou de 3-0, controle 1-9-0, uma boa viagem. 19-8, bom dia. táxi até a Papaya, Ponte Faria em direção. O Hilton Charlie Hotel. Oi, Salvador, bom dia. Papai Uniforme, Tempo Serra Alfa. Papai Uniforme, Tempo Serra Alfa, continue a aproximação. Reporte sobre R. Marques. Reportará, Tempo Serra Alfa. Pode fazer uma então, autoridade de acionamento, champion pro táxi. Oi, Salvador, Guardião 06. Prossiga, Guardião 06. Acionado enquanto o papo do BR, dois a bordo, comandante Carvalho, em atenção e corretor de ponto 10 para Montena. Já viu, padrão? Afirma. Decola presente pro sul? Afirma, afirma. Pode falar do solo 150 com 8 evitando o sinal da 17, o Guardião 06. Está presente no sinal da 17, o Guardião 06, com a Rafael Souza. Alô, Pessoa 07, pronto, Victor Tchelo Hotel. 7, mantenha a Papá, aguarde para ingresso, Victor Tchelo Hotel. Tchelo. Ajuste 9020, ajustado, pouso autorizado, pista 10, vento no 60 graus, 8 nós. Tráfego à esquerda, 3 milhas da cabeceira 10, não interfere. Ciente, livre pouso, tanto 3859, obrigado. Tanto 3859, tráfego adicional, helicóptero à direita, outro a sul, não interfere. Guardião 06, dá presente, controle 19-8, telegrama. 19-8, obrigado. após o pouso, qual pátio? É, no pátio 5, senhor. Não compreendi. Pátio 5. Gente. Solas 4-4, direita 1-2-1, 1 no solo. Direita 1-2-1, obrigado senhor, até daqui a pouco. Tango Sierra Alfa avistado, muda autorizada, pista 1-7, vento 1-6-0 graus, 9-9. É, ciente, é lindo preso, tá? Salvador, um bom dia, Azul 4299, quanto espera a próxima? Azul 4299, autorizado, linha de decola, pista 1-0, vento 1-6-0 graus, 9-9. A linha de decola, 4299. Sierra Alfa, Solos 4-6, taxi um pouco mais à frente, é, de forma a passar a Papá, faça o 180 e mantenha antes da Papá tentar seu para ingressar na pista. Após o ultraleve superar a Papá, autorizado o ingresso, esquerda pista, reporte cabeceira 17, pronto para decolagem. Pode ultraleve, tá? Ali motel, siga o traço à frente, cruze a pista 1735 até a Quebec, faça 180 e aguarde no ponto de espera da Quebec. Está cruzando 735 e aguardando a Quebec, é isso? Afirma, só para a aeronave que pousou poder ingressar no Pat 5. Sem problema. Então você alça 180 e mantém antes da Papá. Aguarde o segundo tráfego cruzar a pista. Assim que o segundo tráfego cruzar a pista, autorizado curva à esquerda, Papá, até o Pátio 5, estacionar a sequência livre. Azul 4299, aos 47, 19, decimal 80, boa viagem. 098, 4299, obrigado, bom dia. Você é para nós lá, né, Luiz? Confirme? Ah, já pode ingressar o certo agora. Tango Sierra Alfa. Certo, o Tango Sierra Alfa é da Food Fly. É, obrigado. É o máximo. gato para o Dona Félix. Gente, mais 30 segundos na cabeceira, o Vitor Thiago está bom. Está autorizado a decolagem de pistão na 7, o vento no 60 graus, 8 mais. Autorizado a decolagem na 7, o vento Matão. Ingresso direita, pista, reponte, cabeceira 17, pronto para decolagem. Que sorte até hoje. O Oscar Limatão. Vitor Charlie Hotel decolou 50, 119, décima 80, tenha uma boa viagem. 19,8 graus, tenha uma Vitor Charlie Hotel. Oscar Limatel, decolagem autorizada para o Espanha 7, vento no 60 graus, 1-0 mais. Até entendo. Motel decolou 5-2, pro do farol, 2-0 controle 19-8. Tá, graças. Motel. Bom dia, Juliette Charles Zulu, acionamento autorizado, chama pronto, tá? torre? Prima e Alfa, por gentileza, faça o check no equipamento. É um forte chiado no, na sua transmissão. Ainda forte chiado. Agora sim, clareza 5. Clareza 5. Utilizado o treinamento, sempre pronto para o táxi. Salvador, 3179, ponto 0, 0, 0, 0. 3179, autorizado a linha de decolagem 0, vento 160 graus, 9 machado. Decolagem 10, 3179. Charlie Lulu, autorizado em ingresso esquerda, pista, reforço capiteira 17, pronto para decolagem. Juliette, Charlie Lulu. Salvador, bom dia, Uno 60, estabilizado elétrico aí. Uno 160, bom dia, ajuste 1020, continuar a aproximação, aguardando a utilização de pouso, ajuste 1020. 1020, aguardado. Ele pousa no zero, voo 1160. Decolou 59, 1198, boa. 198, boa, até 3179. Autorizado acionamento, champlão potássio. Charles Zulu, utilizado a decolagem de pistão a 7, o vento 160 graus, 9 baixo. O 1160, solo ao 03, livre à direita, chave solo 121, decimal 1. 21160. Alfa, autorizado ingresso esquerda pista, reposte cabeceira 17, pronto para decolagem. Juliette Charles Zulu, decolou 04, pronto farol, controle 198, boa. Confirma, Charles Zulu. Confirmo, 198, está presente. Prova do farol, chame o controle. Boa viagem. Zulu. 6312, Rio Chanel, nós ainda não estamos prontos, estão atrapalhando alguém aqui atrás ou não? Não, não. É, chame tanto. É, obrigado. Decolagem autorizada, pista 17, entrou no 50 graus, 7 mais. Autorizado o ingresso no ponte aliado pronto para decolagem.